Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa África Nova. Deste lado, Leandro Amador irá fazer-lhe companhia todos os sábados entre as 15h30 e as 16h30, com um programa onde irá revelar, onde irá passar todos os ritmos provenientes de África. Então, o África Nova volta aqui à antena web, ao canal 2, desta vez com uma hora de música africana. Em tempos atrás, era eu também o apresentador deste mesmo programa, mas com uma durabilidade de 30 minutos. Por isso, fez bem, certamente, fazer uma pausa e regressar agora em força com uma hora de música africana. Então, espero que vocês gostem da minha companhia e, acima de tudo, gostem do formato do programa. Hoje reservei para si um programa exclusivo, um programa todo ele em música proveniente de África, mas com o ritmo do Kizomba. O famoso ritmo que anda muito na berra, anda muito na moda. Hoje em dia, todos os cantores ou todos os artistas fazem questão de gravar uma das suas músicas, uma das suas faixas, com o ritmo de Kizomba. Então, a primeira parte do programa de hoje vai ser dedicado à música latina. Então, vamos recordar alguns sucessos de outros artistas, mas desta vez todos eles adaptados para a música Kizomba. E já sabe que o programa então hoje vai ser todo ele assim. 100% Kizomba. E já que então o programa vai ser 100% Kizomba, vamos deixar de conversa e vamos seguir já às músicas. Então vamos ficar com um sucesso que foi bem conhecido e bem tocado pelo grupo brasileiro Calcinha Preta. E a música era Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você. E esta música que você vai começar por ouvir em ritmo de Kizomba. E depois vamos também recordar aquele grande tema musical do Roberto Carlos, que se chama Baleias. E são assim então as duas primeiras faixas musicais do programa de hoje, África Nova. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você brigou comigo, bagunçou a minha vida. Esse meu sofrimento não tem explicação. Já fiz de quase tudo tentando te esquecer. Me dói a morrer, não posso acabar na mão. Seu sangue é de barata, é a boca de vampiro. Um dia eu lhe tiro de vez do meu coração. Aí já não lhe quero, amor no meu ouvido. Por favor me perdoa, me dê uma explicação. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você.

numa canção que fala muito mais de amor. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. O gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e a fúria louca de uma calda exposta aos ventos em seus últimos momentos, relembrada no troféu em forma de afã. Não é possível que você suporte a barra. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. Silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e a fúria louca de uma calma exposta aos ventos em seus últimos momentos, relembrada num troféu em forma de... E então, para hoje, dia 25 de junho de 2011, vamos continuando com a nossa programação musical. Agora vamos ficar com a música Burburras de Amor, uma música conhecida de todos vós pelo Juan Luís Guerra, mas também, como já foi dito, também uma música adaptada para o ritmo kizomba. E no mesmo estilo, então, vamos ficar depois com a música Yamas, a música também que esta pertence ao Julio Iglesias. Então vamos ficar com duas músicas em ritmo de kizomba, e desta vez não cantadas em brasileiro, mas sim cantadas em castelhano. Espero também que seja do seu inteiro agrado. Que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna.

hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, era un río en tu mar. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo ese querer. Ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, y ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor. Cuando pienses en mí, hey, no creas que te guardo algún rencor. Es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Ya ves, querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo ese querer. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Solo por orgullo ese querer. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo ese querer. Agora vamos dar um pulinho até às músicas portuguesas, às músicas de Portugal, e vamos ver como é que ficou também o Não Voltarei a Ser Fiel dos Santos e Pecadores. E depois vamos ficar com a música também conhecida de todos vós, certamente do André Sardé, Foi Feitiço. São essas então as duas faixas em português, que agora vamos ouvir todas elas com aquele ritmo que hoje eu destinei para você mesmo que está aí desse lado. E já sabe, está a ouvir a Rádio Antena Web, o Canal 2, e deste lado é Leandro Amador que está na locução e na condução deste mesmo programa. E depois destas músicas vamos partir para a publicidade e ver o que a Rádio Antena Web lhe reserva para você mesmo que está aí, que já é ouvinte da rádio e seguidor dos nossos programas. Assim espero que seja mais um seguidor do África Nova. A dor principal Música Nova. Gostava de olhar para ti e de...

Paulo Flores, do Filipe Monteiro e da Tatiana, vamos ficar agora com as vozes do Gil Semedo, com a música Desespero, e depois com os conhecidos Irmãos Verdade, a música Estou Tão Sozinho. Thank you. Caro, hubo fortuna má. Vontade que me tiene y voz en mí, e pongo ya babó. Vivo na minha frente, era tudo que me tá desejava. Desse que vou partir pra longe, meu coração tem dor. Leva com boa minha esperança e minha vontade de viver. Queria estar no bom lugar, se eu sofrer mais dessa maneira. Pior inimigo, está afrontado, sufocado de dor, que nunca mereceba. Quantas noites eu chamei por ti? noite eu vou dizer que não. Esquecer esta paixão. Dos momentos que vivi, tudo aquilo que sofri, que magoa meu corpo e o meu coração. Quantas noites eu chamei por ti, tantos dias eu esperei aqui, tantas vezes eu pensei em ti. Parte, foi um prazer estar aqui consigo e levar até si o melhor da música africana. Já sabe, eu sou o Leandro Amador e estive aqui na locução e na condução deste mesmo programa. E de hoje a 8 dias, conto em estar aqui e fazer-lhe companhia durante mais uma hora e levar até si o melhor do ritmo africano. Então, um bem-aja a todos, um forte abraço e até de hoje a 8 dias.